Som. Bom dia, irmãos. Vamos lá de novo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe você. Semana não foi fácil. Muita tragédia, muita coisa ruim. E a gente fica meio surumbático, assim, abatido. Eu chorei um bocado essa semana. Tive minha porção de luto, mas também fui visitado pelo Senhor, e o Senhor é a nossa força, a nossa grandeza, aquele que nos aperfeiçoa e nos garante. Estamos entrando nesse mês que é dedicado ao Natal. Esse ano eu acho que vai ser aquele Natal pobre, feio. As decorações a gente não está vendo, acho que não vão haver muitas. Vai ser talvez aquelas confraternizações mais mirradas, muita gente desempregada, muita gente que está empobrecida. Então tudo isso parece que faz o Natal ficar meio sem graça, sem aquele gosto de Natal. Mas o que é o Natal? O que é o Natal? O nascimento de Jesus. O texto lá de João diz para a gente que o Verbo, aquele que foi o criador de toda a história, dono do universo, que pela sua palavra cria o que não existe, o Verbo se torna gente, carne, igual a mim e a você, habita conosco, e o resultado disso é que nós vemos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Como vemos? Através da graça, essa bondade insistente, resistente de Deus e da verdade, aquela justiça que nos confronta, falando tudo que é mentira precisa ser tirado. Nós vimos a presença de Deus por causa do Natal. E se a gente para de celebrar o Natal como sendo a festa do encontro, o encontro da humanidade com Deus, a gente perde o sentido. A festa do Natal não está representada pela potencialidade que a gente tem de gastar dinheiro ou de receber presentes, nem muito menos pelas confraternizações. Se esse ano só houver uma confraternização e nela a gente tiver de comer cachorro quente ou tiver de comer pão duro, seco, amém. Amém, irmão? Não. Eu vi que umas três pessoas que estão de regime disseram amém. O resto não quis nem dizer amém, que disse eu vou comer pão duro, nem a pau. É ou não? Então, você topa um Natal só com a presença de Jesus e sem esses traquejos sociais? Eu queria introduzir você numa linha de pensamento para esse mês ser uma reflexão nossa. A partir de hoje a gente começa uma nova série, uma série que é uma reflexão sobre a genealogia de Jesus, a história dos antepassados de Jesus, que é a história da salvação. Deus poderia muito bem contar a história do seu filho a partir só do seu filho, talvez a partir da história de Maria. Me parece que Maria é aquela mulher muito piedosa, então talvez pegando a linhagem ali de José e Maria, só ali no comecinho, só pai e mãe, a coisa ficaria bonita. E Jesus então entraria para a história assim, uma história bem bonita. Mas a gente abre o Evangelho de Mateus capítulo 1, o que é que a gente encontra? Encontra a genealogia desde o comecinho. E a gente vai ver o nome de algumas mulheres na genealogia, o que não é comum, especialmente naquela época, se colocar o nome da esposa dentro da genealogia. E todas as vezes que aparece o nome das mulheres na genealogia de Mateus, a gente encontra algum fato histórico com um transtorno, daquele tipo de transtorno que a gente, quando sabe da nossa história familiar, a gente não conta. A gente guarda, ó, faz de conta que não aconteceu nada, porque são aquelas histórias feias, aquelas que ninguém precisa saber. Mas Jesus entra na história humana sem esconder quem foram os seus antepassados. O próprio Deus faz questão de dizer: olha, meu filho vai encarnar na história, tendo como seus antepassados um bocado de problema grave, agudo, para que a história seja redimida e resgatada pela presença do Verbo, pela presença de Deus entre os homens. Por isso, eu queria que você e eu, quem sabe, nesse mês de celebrarmos a vida eterna, celebrarmos a presença de Deus entre os homens, nesse mês, a gente começar a resgatar a nossa história, repensar a nossa história, a história feia, especialmente ela, e em vez da gente pôr um pano ou pôr uma mordaça, dizer, eu não vou tocar nesse assunto, como fez Forrest Gump, toda vez que ele via um problema, ele dizia assim, eu não falo mais nisso, isso eu não quero mais conversar. Em vez de a gente fazer isso, dizer, olha, pus uma pedra, eu não toco mais, e na verdade aquilo continua ferindo a gente, quero convidar você, durante esse período de dezembro, à medida que refletirmos na palavra, a gente começar a encarar de frente o lado feio. Quem sabe Deus pode começar a usar o lado feio da nossa história, e em vez de a gente encobrir as nossas transgressões, a gente passar a falar delas pela redenção, pela nova vida que há em Cristo Jesus, que pega as trevas e transforma em luz, que pega a maldição e transforma em bendição, que faz de daquilo que é ruim o grande potencial da nossa história. Será que você pode caminhar comigo nisso? Hoje a gente começa com a história de Itamar, e eu pensei que um título para a nossa série poderia ser esse: O Meu Passado Não Me Condena, especialmente se Jesus entrar nele. O lado feio da minha história, na verdade, anuncia que Deus é grande o suficiente para me pegar daquela história feia e fazer de mim homem de Deus, fazer de você mulher de Deus. Estava sentado naquela sala, lembro bem do reflexo da luz que vinha na janela em direção aos meus olhos. Eu estava contra o sol e todos os líderes daquele instituto bíblico sentado ao meu redor. Eu me sentia como se fosse uma formiguinha naquela sala. Todos olhavam para mim. Eles tinham acabado de me dar uma notícia daquelas que destrói seu coração. Eles disseram para mim: você está expulso, você é arrogante, você não tem como permanecer nessa instituição, faça as suas malas e volte para casa. Eu me sentia como uma formiguinha diante de gigantes e pensei, eles vão me esmagar. Eu falei, eu não tenho direito nem a falar nada, e eles falaram assim, fale. E eu respondi para eles, mas vocês sabem que o tempo todo que eu estive aqui entre vocês, eu fui sincero, eu falei o que eu acreditava, eu simplesmente tinha que dizer as coisas que eu acreditava. Se eu acreditava diferente de vocês é um problema, mas eu acredito diferente, então eu falei. E aí um líder que estava bem do meu lado, com voz suave, mas cheia de autoridade, olhou nos meus olhos. Eu não consegui olhar nos olhos dele, mas ele olhava nos meus olhos, e eu tirando a vista dos olhos dele, ele me disse assim, em tudo nós vimos você como uma pessoa sincera, mas o que você ainda não descobriu, é que você está sinceramente enganado. Eu não tinha mais nada o que dizer, profundamente ofendido, me sentindo desrespeitado, me sentindo julgado, me sentindo execrado, e pensando na minha reputação, dizendo, o que eu vou dizer para a minha igreja, que eu fui expulso do Instituto Bíblico, o que é do meu futuro ministerial, eu não vou ser pastor, eu não vou ser homem de Deus, eu não vou ser mais nada. Desgraçou esses caras, como é que eles podem fazer isso comigo, eles me desgraçaram. Eu peguei minha mala, cheio de ódio, cheio de justiça própria, saí daquele instituto, cheguei em casa. Quando eu abro a porta da minha casa, que eu entro, está minha mãe lá, minha mãe olha para mim e fala: que é isso, menino? O que é que tu viesse fazer aqui? Que trouxesse a mala? Eu falei: foi aqueles caras, mãe. Eles não suportam alguém que tem uma opinião diferente da deles. Eles não suportam ter ideias diferentes das deles. Só porque eu penso diferente, só porque minha cabeça é mais arejada, só porque eu simplesmente discordava deles, eles pegaram e me expulsaram. Minha mãe falou: eu não sei como falar disso, mas eu sei de uma coisa, filho, preste bem atenção que eu só vou dizer uma vez. Você pode ser pastor, você pode ser profeta, você pode ser apóstolo, você pode ser evangelista, bispo, arcebispo, papa, o que você quiser. Mas se você quiser ser homem de Deus, você precisa agora pegar sua mala e voltar lá. E você vai na casa de cada um daqueles líderes, olhando nos olhos, você vai dizer: me perdoa porque eu pequei. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38. A história de hoje é de Tamar. Tamar é aquela pessoa que sofre afronta, sofre julgamento, é aquela pessoa que sai no prejuízo, é aquela pessoa que tem perda. Tamar serve para mim e para você olharmos para a nossa história e pensarmos como reagimos ao dia mau, como reagimos aos enfrentamentos, como reagimos à humilhação, como reagimos. Capítulo 38, nós vamos ler todo esse capítulo. Então, presta bem atenção e caminha, por favor, pela história. Faz a sua mente criativa começar a participar da história. Diz assim então a palavra do Senhor: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos, se hospedou na casa de um adulamita. Adulamita é um homem que vivia na região de Adulão, a um complexo de cavernas dentro do território que tinha sido dado a Abraão. Então, mesmo sendo uma região de povo cananeu, mas é uma região que tinha sido dada a Abraão, mas ainda não tinha sido conquistada. Lembra que isso aqui é antes de Moisés, de Josué, de Davi. Então, é parte do território do povo de Deus, mas quem habita lá não é povo de Deus, é um adulamita chamado Ira. Versículo 2 diz: ali viu Judá, filha de um cananeu. O nome do cananeu era Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai, Judá, chamou o filho de Er. Er. Versículo 4. Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e a este a mãe deu o nome de Onã. Pensa num povo para dar um nome feio, né? Er, Onã. Versículo 5 diz: continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve ele. Versículo 6: Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, e o nome dessa menina era Tamar. Tamar foi dada a Er como esposa. Versículo 7: Er, porém, o primogênito de Judá, por favor, leia comigo, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Versículo 8: então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato, suscita descendência a teu irmão. Deixa eu explicar. Versículo 8 está dizendo que naquela circunstância, naquela época, havia um costume que era uma regra social. A regra social é: se você é parte de uma família que existem irmãos, se você tem uma esposa e você não conseguiu ter filho com essa esposa e você morre, então seu irmão mais novo do que você precisa pegar a sua viúva e precisa conceber um filho nela. E esse filho que ela vai ter será chamado de seu filho, ainda que você esteja morto. Isso era um costume social para que a população crescesse, filho era por demais importante, porque precisava ter mais gente na terra, e também precisava a tribo ser protegida pelo exército, especialmente de homens. Então a mulher precisava gerar, e é isso que está acontecendo. Tamar perdeu o primeiro marido e precisava ser dado a ela o filho mais novo, ou melhor, o filho do meio, então o segundo irmão, para ter relação com ela, e ela ter um filho para ser o filho do primeiro que morreu. Você entendeu então? Versículo 8 que a gente leu agora, versículo 9. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, ou seja, possuía Tamar, ele deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Onã, portanto, ejaculava na terra para não dar descendência a seu irmão. Versículo 10 diz então: isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este Deus fez morrer. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: preste bem atenção, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Agora ele disse isso para ela: vai lá para a casa do teu pai, espera lá, que aí meu filho pequeno, quando ficar grande, ele vai lá e consuma o fato com você, você passa a ter filho. Mas veja o que é que ele pensava lá dentro dele mesmo. Continua o versículo 11, diz: pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. O que Judá está pensando é o seguinte: essa mulher é uma viúva negra, todo homem que começa a ter relação com ela morre, eu não vou dar mais meu filho meu não, já perdi dois, eu vou dar o terceiro. Essa é a concepção que está no coração de Judá. Judá está dizendo: ela vai ficar na espera, nunca mais eu dou um filho para ela, ela mata todo mundo. Perceba que é isso que está no intrincado familiar, aquelas conversas que não se tem, mas que se tem nos bastidores, que não se é franco, mas o ambiente está todo ele congestionado. É isso que está acontecendo aqui no versículo 11, diz assim no final: assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Versículo 12: no correr do tempo morreu a filha de Sua, ou seja, a esposa de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores das ovelhas em Tímina, ele e o seu amigo Ira, o Adulamita. Eles foram embora para Tímina. Versículo 13: e comunicaram a Tamar, alguém foi lá e fofocou lá, aquelas redes sociais, foi lá e disse para Tamar o seguinte: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou, se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, já tinha crescido, já podia conceber com ela, e ela não lhe fora dada por mulher, ou seja, ela não foi dada a Selá. Versículo 15: vendo a Judá, teve-a por meretriz, olhou para ela e falou: ah, isso aqui é uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Versículo 16: então se dirigiu a ela no caminho, ele disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Ou seja, qual é a garantia que eu tenho que você vai me dar o cabrito, já que o cabrito não está aqui? Essa negociação que está acontecendo aqui. Versículo 18, respondeu ele: que penhor te darei? O que é que eu posso lhe dar para garantir o negócio aqui? Aí ela disse: faz o seguinte, você me dá o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras, me dá essas coisas que aí fica tudo certo. E aí ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele, ela ficou grávida naquele dia lá. Versículo 19, levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu, ou seja, aquela veste que ela estava lá de prostituta, e tornou as vestes da sua viuvez. Ninguém mais achava ela. Versículo 20, enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Versículo 21, Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Versículo 22. Tendo voltado a Judá, ele disse: olha, não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: ah, que ela guarde para si, para que não nos tornemos opróbrio. Eu mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste, então está resolvido. Versículo 24. Passado quase 3 meses, foi dito nas redes sociais, na fofoca, nas reentranças daquelas conversas malditas de bastidores, foi dito para Judá: olha, Tamar, sua nora, adulterou e está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, pega ela pelos cabelos, põe ela para fora, que ela seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: opa, peraí, manda para ele: do homem de quem são estas coisas, eu fiquei grávida. E disse mais: Judá, você reconhece de quem é este selo, de quem é este cordão, de quem é este cajado? Versículo 26. Reconheceu Judá e disse: essa mulher é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá. E nunca mais Judá a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, e nasceram, não, desculpa, ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando, lhe atou um fio encarnado e disse: esse saiu primeiro. Versículo 29. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro e lhe disse: como rompeste a saída, menino? E lhe chamaram de Pérez, que quer dizer rompimento. E aí, versículo 30. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e a este lhe chamaram Zerá. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, como essa palavra que é tua pode se tornar para nós aplicada, uma vez que ela é tão complexa. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a entender. Talvez meus irmãos, olhando para esse texto, achem muitas justificativas equivocadas para o pecado. E talvez, Senhor, eu seja tendente a pregar o que eu queira e não o que a tua palavra diz. Por isso eu peço ao Senhor que nos livre dos enganos do nosso coração e nos faça entender a tua palavra, Senhor. Por favor, me unja, mas por favor, unja os meus irmãos também, para que esse tempo seja um tempo de crescimento para mim e para eles, Senhor. Isso eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Você leu a história comigo. Veja que história feiosa. Como é que se conta na Bíblia a história desse naipe? Por que Deus faz questão de escavar as entranhas das coisas feias e revelá-las, dizer para mim e para você? Essa história vai revelar para mim e para você que a história da salvação, ela é repleta de casos e situações daquelas que a gente tem vergonha, que a gente tem vontade de esquecê-las, que a gente tem vontade de tratar como se elas nunca tivessem existido. Mas esse texto mostra para mim e para você que as situações ruins precisam ser reveladas, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser regeneradas, transformadas em um caminho de bênção. Nós vivemos num tempo, irmãos, cuja a maneira da gente interpretar a vida, ela está por demais psicologizada. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos uma tendência já natural de nos sentirmos injustiçados. Isso já é natural do ser humano. Mas fruto do nosso tempo, nós aprendemos a fazer a seguinte leitura: eu sou desse jeito porque lá atrás eu sofri uma violência muito forte, eu levei um tiro, eu fui maltratado, eu quase perco a vida, é por isso que eu tenho essa compulsão, por exemplo. Ou então a gente diz assim: ah, eu tô com esse vício, com essa maneira de agir, é porque na verdade meu pai, ele foi negligente, ele foi irresponsável, nas horas que eu precisava dele, ele não compareceu. Ou então a gente diz assim: é porque eu tive uma mãe castradora, uma mãe que muitas vezes me puniu, que muitas vezes me pôs numa redoma. Ou então a gente diz: é porque eu fui criado com a avó, fui criado com avô. Ou a gente diz: é porque você não sabe, eu estava fazendo tudo direito, eu estava pagando o meu imposto, eu estava organizando tudo, e de repente aquela pessoa me julgou mal e me avaliou mal, eu terminei perdendo o meu negócio. Ou seja, já temos uma tendência de autojustiça ou de autojustificação. E como fruto do nosso tempo, onde se explica o mal que fazemos ou o mal que temos, se explica a partir de uma falha antecedente, o que tendemos a fazer com as nossas falhas ou com os problemas mais reais que temos ou tivemos, ou com as crises mais negras da nossa alma, o que tendemos a fazer com essas coisas é colocá-las como vítima. Somos frutos de uma vitimização. Ah, eu não merecia, mas eu passei. Ah, foi tão difícil, fizeram isso comigo, eu não merecia, eu não sei como resolver esse problema. E aí a gente passa a agir muitas vezes como Forrest Gump, falar: ah, eu não quero mais falar sobre esse assunto, eu não quero mais tratar desse negócio, deixa lá. Histórias mal resolvidas, histórias que vão apequenando a gente, vão nos tornando seres menores, com a qualidade de vida sucateada. Nós vamos nos tornando reféns, nós vamos nos tornando pessoas medíocres, pequenas, não humildes, mas cheias de recalques, cheias de pudores, cheias de dores, cheios de senões. Nós ficamos cheios de coisas que nos impossibilitam de nos alegrarmos, de vicejarmos, de termos plenitude, de termos força, vigor, ímpeto. Somos uma sociedade tão adoecida, cheios de flagelos na alma, de tristeza, um povo que parece que está sendo acostumado desde cedo a não enfrentar os problemas, a não ter coragem de ver o mal, a não ter coragem de dizer: fiz o que é mal, eu fiz o erro, eu protagonizei a desgraça. E isso tem tornado a gente pessoas extremamente infrutíferas, sem saúde, sem paz, sem alegria. A história de Tamar surge para dizer para mim e para você que na linhagem de Jesus teve gente assim, teve gente que passou pelo perrengue, teve gente que passou pelo cadinho, pelo problema grande, aquele tipo de situação que quando você pensa que vai resolver, ela piora, ela se agrava, e você sofre mais, e você diz assim: mas não é possível que vai piorar, e piora ainda mais uma terceira vez. Você fala assim: que desgraça é essa que eu estou passando? Eu quero dizer para você que a história de Tamar está na genealogia de Jesus para falar que a bagaceira, o caos, esses tormentos, eles são redimidos, eles são lavados, eles são protagonizados por Deus na sua vida, para fazer de você grande, fazer de você cheio de poder, cheio de autoridade, com discernimento e maturidade espiritual. Por isso a escola do sofrimento, a escola da indignação, a escola do problema, a escola da humilhação, é a escola de Deus para nos fazer grandes. A igreja é o povo de Deus que para ser grande precisa ser o menor, que para ser líder precisa ser quem serve. Nós estamos numa engenharia divina cujo propósito, a maneira de nos fazer funcionar para Ele, de nos fazer bênçãos nessa terra, é justamente tratando a nossa incapacidade, a nossa mediocridade, através do reído, do cadinho, do problema. Por isso, o desafio que temos a partir de hoje, a partir dessa reflexão, é enfrentarmos. Em vez da gente fugir, em vez da gente fingir, em vez da gente maquiar, a gente dizer: é verdade, aconteceu, tem isso, isso é feio, mas o que essa história, o que esse negócio anuncia sobre mim mesmo? E o que esse negócio anuncia sobre Deus na minha vida? Não quem é o culpado, mas o que é que esse negócio fala de quem eu sou? O que é que esse negócio que aconteceu, que foi uma tragédia, que maculou, que me feriu, que me diminuiu, que me chegou a me travar todo, o que é que esse negócio me ensina a respeito de mim mesmo? O que é que esse negócio me ensina a respeito do poder de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus na minha vida? Veja só, irmãos, quando a gente olha para a história de Tamar, primeiro capítulo que se desenrola, ela é pega na casa do seu pai, ela é uma cananeia, ela não tem herança religiosa, ela é uma pagã, uma gentia, ela é uma pessoa sem Deus, ela é pega na casa do seu pai. Naquela época, para o casamento, não se fazia namoro, não tinha aquele negócio assim: ai, eu amo você, você é tão especial. Não tinha nada desse negócio. Era assim: o pai com o pai chegava a fazer um acordo lá, dava uma vaca, dava um, sei lá, um cabrito, um bode, uma coisa, fazia um acordo lá, e agora você, mulher, tinha sido entregue para aquele homem que você nunca viu na sua vida. Judá foi na casa de sua, chegou lá e falou: não, desculpa, Judá foi lá na Cananéia e disse assim: acho que essa menina aqui dá certinho para o meu filho Er. Pegou Tamar e entregou Tamar para Er. Chega Tamar, tão bonitinha, tão inocente, tão cheia de expectativa, com tanto sonho na vida, vai se casar com Er. Talvez ela pensou assim: eu estou indo para a família de Deus, esse povo é o povo que conhece o Deus vivo, eu estou indo agora viver uma nova história, um novo tempo, quem sabe vai ser agora um marco de coisa boa, novas coisas surgirão, quem sabe eu vou ter uma vida transformada a partir disso. Talvez esperança, quem é que casa sem esperança? Quem é que não sonha no casamento? Ela é levada para se casar, só que o texto diz para nós isso aqui. Veja o que é que o texto diz para nós: Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, ou seja, aos olhos do Senhor. Primeiro casamento de Tamar, ela casa-se com um crápula, homem maldoso, gente ruim, gente que faz o mal mesmo e faz maquinado, gente que destrói a alegria da gente. Veja, ela não fez uma sociedade qualquer, não foi uma sociedade do negócio, que de repente acaba a sociedade, acaba o negócio, você está livre daquele sócio. Ela casou-se, ela se casou com ele. Agora ela está vivendo debaixo do mesmo teto, as expectativas, os sonhos, as coisas que tinham para acontecer, está tudo ruindo, porque um homem perverso está do lado dela, lhe fazendo mal de dia e de noite. O que é que Tamar faz? Tamar chora, começa a falar com as vizinhas: eu não aguento mais esse homem, esse é, olha, é um problema, ele é maldoso, ele é ruim. É isso. O que é que Tamar faz? O texto não diz absolutamente do que ela faz, porque Deus toma providência. Você já sofreu isso? Já sofreu com maldade de alguém? Alguém próximo, alguém com quem você não tinha força, competência para lidar, para lutar, talvez uma violência sexual, talvez um maltrato, talvez por causa de um emprego, você disse assim: se eu perder esse emprego, você foi violentado, você foi humilhado, Você conhece isso? Você conhece esse tipo de sentimento, que é o sentimento que faz você se sentir pequeno? Faz você dizer assim: não vale a pena, não vale a pena, eu quero pular fora, eu não aguento, eu vou pular fora. Já sentiu esse negócio? Tamar não pula fora. Deus toma providência. Quanto tempo durou esse casamento? Nós não sabemos. Não há um relato dizendo assim: ela casou num dia, o cara era mau, no outro dia ela perdeu, se tornou viúva. Não. O cara era mau, era perverso perante o Senhor, e Deus pegou e matou ele. É isso que diz o texto. Mas o que eu posso dizer para você é que essa mulher começa na sua vida muito bem. Ela enfrenta a perversidade sem arrogância, porque há um Deus que pode intervir na maldade daqueles que fazem contra nós. O nosso Deus é poderoso. É poderoso para fazer muito, muito mais do que tudo que pensamos ou pedimos, porque há um poder de Deus que opera grandiosamente em nós, mas daqueles que resolvem enfrentar o mal e não se afugentar na miudeza de se sentir pobrezinho. Preste atenção, Tamar está sendo violentada, mas Deus intervém. Nosso Deus é o Deus que intervém. Bom, agora está resolvido, ela não é? O marido morreu, o cara era um crápula, não prestava para nada, agora ela é viúva. Bom, dos males o menor, é melhor só do que mal acompanhado. Isso é o que você pensa. Eu vejo o segundo capítulo. No segundo capítulo aparece Onã. Onã é o irmão do meio. Onã é aquele que deveria fazer o levirato acontecer, ou seja, é o cunhado que deveria suscitar um filho a partir de Tamar. Mas era um filho de Er, não era o filho dele mesmo. Era assim que se vivia naquela época. Só que Onã, todas as vezes que coabitava com ela, sabe o que Onã fazia? Ele deixava o sêmen cair na terra. E diz o texto: para não dar descendência a Er. Irmãos, eu preciso entender isso. Ela sai de um crápula, e de repente ela cai na mão de um homem que a usa. Ela se tornou uma ferramenta, ela se tornou um objeto na mão desse homem. O homem usa, manipula, tem um poder sobre ela, um poder legal, tem um poder institucional, tem um poder social sobre ela, e ela está sendo violentada pela segunda vez, porque o homem a usa, tem ela na cama, e na hora de ejacular ele põe fora. E ela simplesmente vai suportando isso. Você já se tornou objeto na mão de alguém? Você já se sentiu sendo simplesmente um joguete, uma coisa para ser usada? Ah, eu posso confessar a vocês que essa posição de pastor, ela tem esse campo inglório e esse campo de tormento. Alguns dados, estatísticas que têm sido feitas em países como os Estados Unidos, onde a população supostamente evangélica é grande, mas aqui mesmo no Brasil também tem sido investigada essa coisa chamada pastoreio. E um dos dados que tem sido dito é: olha, pastor não tem amigos. Não tem amigos. E um dos motivos de pastor não ter amigos, segundo a estatística lá, é porque pastor é uma peça, não é gente, é uma coisa a ser usada. Então, o pastor não passa a não confiar em ninguém. E eu preciso dizer para você que isso é errado da parte do pastor. Eu tenho conversado isso com a equipe pastoral. Lá no curso, lá em São Paulo, a gente conversou francamente a respeito dessa questão em sala de aula. Pastor precisa aprender. Eu preciso aprender e você precisa aprender que pastor é fraco. Eu não estou falando só de pecado não, irmão. Também de pecado, mas eu estou falando mais além do que pecado. A gente é gente, tem sentimento, tem ilusão, tem tristeza, tem mágoa, tem ressentimento, tem dodói, tem pontos sensíveis, a maledicência fere. O fato é que pastores muitas vezes assumem a postura de se proteger, e ao assumir a postura de se proteger, eles simplesmente sobem numa capa, eles põem um paletó e se tornam alguém diferente, alguém maior, alguém mais poderoso do que os outros. Isso é pecado do pastor. Mas isso também é pecado da congregação. Quantas vezes as pessoas, em vez de quererem ter um amigo, em vez de quererem ter pastoreio, simplesmente querem usar a figura pastoral, querem usar para uma autopromoção. Às vezes a pessoa quer usar de uma maneira tão, sei lá, sem sentido, para dizer, ah, eu sou amigo do pastor. Ou então é para dizer assim, olha, o que eu estou falando eu tenho autoridade porque eu sou amigo do pastor. Ou então, uma outra maneira de fazer assim, eu quero ser amigo do pastor porque eu quero ter aquele cargo na igreja, eu quero ter aquela projeção social. Eu estou falando de mim, irmão, mas eu estou falando de mim porque eu quero falar de você. Quando eu falo de mim, me dá autoridade de falar de você. Você se sente assim? Você se sente usado? Questões familiares, você se sente usado? Mulher, você se sente usada pelo seu marido? Como se fosse só uma peça, que ele simplesmente quer usar você para aqui e para ali, mas não tem zelo, cuidado, amor, atenção por você? Você se sente usado na sua empresa, ou no lugar que você trabalha, no funcionário que você é? Você se sente simplesmente usado, como se fosse um maquinário, ninguém liga, ninguém se importa, ninguém tem interesse por você? Você se sente assim? Você se sente assim na liderança da igreja, se simplesmente sendo usado para lá e para cá, mas poucos se importam com você? Você se sente assim? Pois eu preciso dizer para você que Tamar se sentia assim, e se render a esse sentimento, se tornar cativo e refém desse sentimento, é ser pequeno, é se vitimar, é perder a porção da herança, é perder Jesus de meta, é perder o fogo do Espírito dentro do coração. Oh, não usa Tamar. Tamar já vem de um flagelo familiar, Tamar já sofre os desdéns anteriores, e agora vem de novo uma humilhação em cima dela. É só uma máquina, ninguém zela, ninguém ama, ninguém trata. Mas o que Tamar faz? Nada. O Deus que intervém faz por ela. Será que a gente aprende? Será que dá para aprender que é assim que funciona? Deus está zelando por nós, Deus cuida de nós, Deus intercede por nós. O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, que vai diante de nós em todas as batalhas. Será que cremos nisso? Será que cremos que a visitação de Jesus é Deus dizendo, eu me importo ao ponto de habitar com você, de cuidar de você, de ser seu parceiro, aquele que não lhe usa, mas aquele que lhe ama? Será que Natal tem o sentido de me resgatar desses sentimentos pequenos que ficam tomando e treinando toda a minha existência? Será que eu posso sair dessa posição que eu estou todo emaranhado, largar esse negócio e dizer, não, Deus intervém, Deus vem ao meu encontro, Deus entra na minha história, Deus pode fazer algo novo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele chegou para os seus discípulos e contou a história. Eu queria dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Veja Jesus se revelando fraco. Eu queria lhes contar que daqui a pouco vão me prender, vão bater em mim, vão escarnecer de mim, vão me humilhar, e por fim eles vão me matar. Eu vou ser morto por gente que é muito ruim. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando ele diz isso a segunda vez, eles estão lá em cima, no norte de Israel, na chamada, depois da Galiléia dos gentios, nas montanhas de Golã. E Pedro, talvez sentindo que precisava cuidar do amigo, chama Jesus à parte e fala assim: vem cá, Jesus, eu estou meio preocupado com o Senhor, eu estou vendo o Senhor frágil, estou vendo o Senhor com essas histórias contando que o pessoal vai lhe maltratar, vai lhe humilhar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, Jesus, tem compaixão de você mesmo, se vitime, por favor, fuja disso, isso de modo algum te acontecerá. Para com isso, Jesus, eu não quero mais ouvir o Senhor falando dessas histórias não, porque essas histórias são muito terríveis. Pedro parecia ser um amigo que estava dizendo para ele assim: vamos esquecer esses assuntos doloridos, não vamos tratar não. E outra coisa, tem pena de você mesmo? Jesus olha para Pedro, encara nos olhos e fala: arreda, Satanás. Jesus sabia que Pedro não era Satanás, mas Jesus também sabia que quem estava na cabeça de Pedro, enchendo a sua cabeça, era o diabo. E Jesus disse para Pedro: olha, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, tu só cogitas das coisas dos homens. Jesus revela naquela fala o seguinte: eu e você temos uma propensão natural a nos sentirmos vítimas, a nos vitimarmos constantemente, mas o diabo se aproveita disso e ainda inflama, ainda contagia, fazendo a nossa alma refém do diabo. À medida que nos tornamos simplesmente pessoas que, ah, coitadinha de mim, eu não merecia, ah, como foi difícil, eu não aguento. Enquanto nós ficamos com esse sentimento de autocomiseração, o diabo inflama nossa alma e nós vamos ficando pequenos, nós vamos nos tornando cada vez seres menores, inferiores, com complexo de inferioridade, com depressão e com crises existenciais. Nós não tratamos a vida, não temos coragem de viver. Tamar sabe o que é isso, e Deus faz questão de contar a história de Tamar para dizer para mim e para você: eu estou vindo, filho, eu estou chegando. Eu, o forte guerreiro, o todo-poderoso, chego ao teu encontro. Eu sou o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Eu venho. Espera, creia, eu venho, eu chego, eu mudo, eu faço. Aí você pode dizer: agora vai. Só que não vai. Ainda tem um terceiro capítulo. No terceiro capítulo a coisa piora de novo. Será que pode piorar? Já viu esse tipo de coisa que você fala assim: rapaz, eu estou num turbilhão descendente tão terrível que eu cheguei ao fundo do poço e pergunto assim para mim mesmo: será que pode piorar? Para Tamar piorou. Vê só, Judá chega para ela, seu sogro fala o seguinte: ó, mulher, permanece viúva, vai lá para a casa do teu pai, quando o Selá se tornar um homem grande, aí eu mando ele pegar você lá para você se tornar de novo mulher e você ter filho. Mas o texto diz para nós, esse mesmo texto, que Judá pensava lá com ele mesmo: essa mulher mata todo mundo, isso é uma viúva negra, não, vou botar mais filho na conta dela de jeito, eu já perdi dois, vou botar mais nenhum não. Ou seja, Judá está agindo com trairagem, aquele cara traiçoeiro, que está vindo por outros métodos. Agora eu preciso dizer para você o que é que está acontecendo com Tamar. Tamar está sendo devolvida como objeto para sua casa. naquele meio social, a mensagem que está sendo colocada no Facebook para todo mundo é o seguinte: Tamar é imprestável, aquela mulher é uma víbora, aquela mulher não presta para nada, ela está sendo maldita por todos os rincões da terra, todo mundo está falando de Tamar. Tamar pega sua veste de viuvez, vai para a casa do seu pai sofrer afronta, humilhação. Eu fico pensando Tamar dentro de casa, pensando assim, não dá nem para sair na rua, se eu sair na rua vão ficar falando de mim, eu não vou nem acessar a internet, porque no WhatsApp vai estar lá a turma falando de mim, vai estar lá falando de mim também no Facebook, não dá nem para eu mexer nessas coisas, eu vou sair com quem para tomar um cafezinho, eu vou sair com quem para conversar, eu estou desgraçado agora, irmãos, a coisa piorou. Agora é social, não é só dentro de casa. Agora a tormenta se tornou geral. Essa mulher agora vive uma vida, desgraçada. Será que Deus não intervém? Duas intervenções de Deus estavam mostrando para Tamar que Deus cuidava dela. E que Deus cuida continuamente de nós, mesmo quando as situações vão piorando, Deus continua cuidando. É a partir desse momento na história que a gente encontra a última parte. A última parte, ela está viúva lá, quando ela ouve a notícia de que o seu sogro, que agora também é viúvo, o Judá, perdeu sua esposa, ele está consolado, ou seja, já passou o tempo do luto dele, passaram-se alguns anos aí, e de repente ele está vindo a Timna, que ficava na região onde ela morava. E ele está vindo para Timna fazer negócios. Nesse caminho ela diz: eu vou pegar esse cara, ele vai pagar a conta que ele me deve. Ele me deve uma vida, que é a vida que não estou vivendo. Eu estou vivendo execrada, mas eu vou enfrentar isso de frente. E o que é que ela faz? Ela chega, se disfarça de prostituta, fica no meio do caminho. E Judá, quando passa por ela, diz assim: rapaz, vou pegar essa mulher. E se encontra com ela, conversa ali e faz um negócio. Ela pergunta: você vai me pagar o quê para você ter sexo comigo? E então ela responde, ou melhor, ele responde: eu vou lhe dar um cabrito, pode ser? Ela diz: tá bom, um cabrito tá bom, mas vamos fazer o seguinte, você não está vendo cabrito nenhum aqui, qual a garantia que você me dá para me dar o cabrito? Ele diz: diga o que é que você quer. Ela é muito esperta, era isso que ela queria. Ela chega para ele e fala o seguinte: eu quero a sua identidade, eu quero os documentos que provam socialmente quem você é, eu quero ter um registro documentado que diga para o mundo todo quem você é. Vamos, me dê por favor o seu selo. O selo era uma espécie de anel que a pessoa fazia como assinatura nos documentos onde você fazia um pacto. Selo. Me dê o seu cordão. O cordão era uma espécie de lenço que ficava no pescoço. Era um lenço que você usava muitas vezes quando estava tendo aquela areia, aquele vento na areia, a areia estava vindo, você subia o lenço para evitar que suas narinas ficassem cheias de terra. Aquele lenço, então você prendia o anel. Ela disse: me dê o lenço também, e me dê o seu cajado. O cajado de cada pastor naquela época era como se tivesse uma assinatura pessoal, porque o pastor talhava com cuidado aquele cajado, para que ficasse de um jeito que fosse personalizado. É meu, esse aqui todo mundo sabe que é meu, porque ele é diferente. Ó, ele tem aqui essa rachadura, ele tem aqui esse viés, ele tem aqui essa curva, eu fiz assim negócio. Ou seja, cada um tinha o seu cajado de uma forma. Ela disse: eu quero esses negócios que provam quem você é. E ele disse: oxe, beleza, depois eu mando o cabrito, fica tudo resolvido. E ele manda o cabrito, só que quando ele manda o cabrito, procurando uma prostituta, ninguém acha a prostituta. Não acharam a prostituta, e agora? Como é que se resolve isso? Não se resolve. Judá falou: se alguém pegar esse negócio, eu estou frito. Se alguém souber que eu estou como um viúvo, eu estou me prostituindo, eu estou frito. Esse negócio vai ficar feio. Mas já que não acharam a prostituta, bom, faz de conta que resolveu, está resolvido. Eu quis pagar, não tinha ninguém para receber, então eu estou livre dessa pendência. Livre nada. 3 meses depois, aparece a barriguinha de Tamar. está grávida. A fofoca chega. Já viu fofoca, irmão? Já passou por fofoca, não? Já? Igreja não tem fofoca, não, tem? Tem? Na sua família tem fofoca? Tem? Não? No Facebook tem fofoca ou não? WhatsApp tem fofoca? Nas novelas tem fofoca? Minha avó já é falecida há muito tempo. Ela foi espírita a vida quase toda. Só mesmo quando ela já estava para morrer que ela se converteu a Jesus Cristo. Minha avó gostava de assistir novela. Eu acho muito interessante quem assiste novela, que às vezes é feito minha avó. Ela falava dos personagens da novela como se fosse um parente. E falava mal. Sabe aqueles homens que são assim, tipo o galã da novela, mas que na verdade é um caba sem vergonha, né? Aquele caba que é traidor, aquele caba que é falso, sabe? Você já deve ter visto novela. Bom, a minha avó descascava. Parecia que ela estava falando de um, sei lá, um genro, de alguém assim mais próximo. A nossa sociedade parece que está adoecida com esse negócio de ficar falando, fala. A gente fala de todo mundo. Pois bem, chegou a notícia para ajudar. Judá, sabe o que é está acontecendo? Aquela tua lá, Tamar, ela não aguentou a viuvez, não. Ela pulou o cercado, ela agora está grávida. Ele diz: ah, vai ficar assim não, vou passar vergonha por causa dessa moleca, de jeito nenhum. Ela já matou dois filhos meus. Faz o seguinte, manda ela para fora da cidade e queima ela. Está resolvido. Amém, irmão? Está resolvido? Na hora que ela está sendo arrastada, ela fala assim: ó, eu também tenho direito de defesa. Você sabe quem foi que fez esse negócio? Eu não fiz esse menino sozinho não, sabe quem foi que fez? O povo fala, não, porque pela lei, o homem que tinha feito também tinha que ser levado para fora e também tinha que ser queimado. Ela não difama o sogro, ela não espalha a notícia, ela só pergunta, vocês sabem quem foi que fez? O povo, não, ele diz assim, faz o seguinte, pega aqui o cajado, pega o bordão e pega o anel de selar, e entrega lá a Judá, e diga para Judá o seguinte, olha, o homem a quem pertence isso, esses objetos, foi quem gerou em mim esse neném que está aqui. Judá recebe a encomenda com o recado. Quando ele olha para a encomenda com o recado, ele fala assim: eita pau, fui eu quem fiz esse menino. O que é que você faria, irmão? Ela não lhe entregou. Ela não falou mal de você, mas você já falou mal dela, você já sentenciou ela, você já mandou ela ser queimada, mas ela não, ela foi mais honesta do que você, ela foi mais pura do que você, ela manda um recado para você dizendo, ó, sabe quem foi que fez? Foi você, vai assumir? Essa mulher está numa posição frágil, você reconhece comigo? Ela continua na posição frágil, por quê? Porque se Judá pega os pertences dele e não fala nada para ninguém, ele podia mandar queimar ela, e a história estava, entre aspas, acabada, resolvida. Mas não, Judá cai em si, e o texto diz que quando ele pega os pertences, ele diz, ela é mais justa do que eu, ela é mais honesta do que eu, essa mulher é mais reta do que eu. Ele cai em si, e ele diz, olha, ela não precisa ser mais morta, e diz que ele nunca mais a possuiu, porque a partir daquele momento que ele tinha possuído ela, ela tinha se tornado uma só carne com ele, ela agora deveria ser esposa dele, mas ele sabia que ele estava errado em tomar como esposa aquela que tinha sido esposa do seu filho. Ele percebe a gravidade do mal que ele fez, e ele estava fazendo isso tudo encoberto, sem que ninguém soubesse. É um vacilão. Mais um na história dessa mulher que sofre tanto dano por homens que passam execráveis diante dela. Mas essa mulher continua esperando que Deus intervenha e não que ela faça alguma coisa por si só. E de repente, Judá cai em si e põe na posta na página dele do Facebook. Ele reconhece socialmente, ele põe no WhatsApp uma declaração de culpa. Ele grava um vídeo no YouTube e diz: olha, essa mulher é mais justa do que eu, fui eu quem errei. Fui eu quem errei. Sou eu que mereço morrer, não ela. Fui eu o culpado. Nessa hora, a história de Judá está redimida. Nessa hora, na hora que se assume, em vez de se encobertar, se assume, na hora que você diz: olha, eu mereço é punição, mas Deus dá graça. Nessa hora que você tem a história resgatada. A partir daí, Judá deixa de ser esse João sem braço, esse cabra que dá nó em pingo d'água, e passa a ser um homem de verdade, um homem de caráter, um homem que encara a história. Mas Tamar entra na história do povo de Deus a partir desse ato de grandeza da sua alma, de enfrentar de verdade os problemas da vida, sem se tornar uma pessoa cheia de rancor e de mesquinhez existencial. Ela tem dois filhos, um deles é Pérez, que é quem nasce primeiro. Ele rompe o nascimento. E Pérez faz parte da linhagem de Jesus. Quando o texto diz que Judá nunca mais a possuiu, quer dizer que Judá assume a responsabilidade sobre ela e passa a respeitar essa moça. Ela encontrou um novo tempo, um tempo de respeito, um tempo de ter seus filhos e de criar os seus filhos com justiça. Um novo momento resplandece sobre a vida da mulher depois de ela passar por muitas pendências, por muitos problemas, por muitas crises. Em cada uma delas, Deus foi lá, Deus fez-se presente, Deus abençoou. O Natal aconteceu em cada uma delas porque Deus chegou. E um novo tempo nasce para a história de Tamar. O que fazemos, irmãos, com os nossos problemas? Como resolvemos os nossos problemas? Quando eu estava naquele ônibus, voltando para um instituto bíblico, o Espírito Santo começou a dizer para mim: você é mau, você é arrogante, você fez mal àquele povo do instituto, você falou mal deles, você foi dono do seu próprio coração, você foi dono da sua própria verdade. O Espírito Santo começou a mostrar para mim a maldade que habita em mim, e eu fui me quebrantando e pedindo ao Senhor: perdão, Senhor, perdão. Como eu posso ser um homem de Deus se eu vivo assim, escondendo o meu mal, fingindo que sou bom? Deus, perdão, perdão, perdão. Eu desci daquele ônibus chorando em prantos. Tinha um caminho de 8 quilômetros para fazer. Peguei a mala, pus nas costas e disse: eu vou entrar esses 8 quilômetros a pé. Por volta dos 4 quilômetros, mais ou menos na metade do caminho, vem saindo um carro. É um carro da liderança daquele instituto. Quem estava dirigindo o carro era o presidente, o nome dele é Loel, um americano. Quando Loel me vê na pista, ele para de repente o carro, sobe aquela fumaça de areia, ele abre a porta com muito cuidado, vem ao meu encontro, vendo que eu estou chorando demais. Ele fala assim: cara, o que foi que aconteceu? Sua mãe está bem? Seu pai está bem? Aconteceu alguma coisa na sua casa, na sua história, na sua família? Ele veio cuidar de mim, irmão. Aí foi que eu chorei, eu falei: como é que eu posso maltratar a gente assim? Como é que eu posso ser tão ímpio que falo mal de gente assim? E eu chorava, eu falava: Loel, não foi nada disso. Eu vim aqui para lhe pedir perdão. Eu vim para lhe dizer que eu não mereço, queria lhe pedir perdão. Ele falou: ô, cara, está resolvido. Eu falei: Loel, você é o presidente, você me dá consentimento. de ir lá no instituto e falar com os líderes e pedir perdão? Ele falou: é claro, entra aqui no carro. Eu falei: não, Loel, eu não mereço entrar no seu carro, não. Ele falou: deixa da tua besteira, rapaz, entra aí. Me pôs dentro do carro dele, me levou até o instituto. Cheguei lá no instituto, ele foi comigo, eu fui na casa de cada um dos líderes. Eu fui falar com o marido, com a esposa e com os filhos. Tinha filho de 1 ano de idade. Eu olhei para ele e falei: me perdoa, ele não sabia nem pelo que eu pedia perdão, acho que nem ficou na memória dele nada, mas eu estava dizendo para aquelas famílias todas: eu fiz mal a vocês, eu falei mal, eu denegri vocês, me perdoa, eu não mereço, me perdoa. Depois de ter ido em cada um dos líderes, eu falei de novo com Loel. Eu disse: Loel, eu queria voltar a estudar aqui, eu sei que eu não mereço, mas o meu pedido é esse, voltar a estudar aqui. Ele falou: a gente vai ter uma reunião, lá a gente decide. Eu falei: tá bom. Fiquei lá esperando. Eu me lembro muito bem que eu fiquei sentado debaixo de uma árvore. Eu tinha feito o banquinho de madeira que estava debaixo daquela árvore, eu estava sentado naquele banco, e as pessoas do instituto passavam para lá e para cá. Sabe quando você está vendo um peixe no aquário, uma coisa meio estranha assim, você olha assim, aquela peça está ali, aquela praga do Egito está aqui. Eu fiquei me sentindo assim, exposto, no meio do instituto. Cada um que passava dava uma olhada, dava uma conversadinha, um comentáriozinho. Aquela praga que estava fazendo mal está aqui. Daqui a pouco, chega um homem, um dos líderes, fala assim para mim: você pode entrar. Eu subi, participei da reunião, e eles disseram assim: você pode participar de novo, a gente vai lhe dar uma segunda chance. Eu falei assim: eu posso pedir mais uma coisa? Falo: pode, fale. Falei: será que dá para reunir toda a liderança, junto com todos os alunos? Eu queria pedir perdão aos alunos, e queria pedir perdão a vocês na frente dos alunos. Será que é possível? Eles falaram assim, um olhou para o outro. Houve aquele silêncio. Eu fiquei falando assim: eu sou muito metido mesmo, né? Daqui a pouco Loel balançou a cabeça e falou assim: pode sim. Naquela noite houve uma reunião, estávamos todos lá. Depois de uma palavra que foi de Deus, dada pelo presidente, falando sobre quebrantamento, citando Davi, ele passou a palavra para mim e falou assim: a gente está recebendo de volta esse aluno aqui, que vocês sabem tudo o que aconteceu com ele. Me pôs ali na frente. Eu cheguei lá chorando e falei para eles: eu não mereço estar aqui, eu fiz mal diante dessa liderança, eu falei mal deles para vocês, eu queria pedir perdão a eles na frente de vocês, eu queria pedir perdão a vocês pelo mal que eu fiz a vocês. Naquele dia houve um chororô, um quebrantamento profundo no instituto. Naquele dia Deus me deu de volta a oportunidade de ser homem de Deus, de caminhar face a face com Deus. Naquele dia em que, em vez de fugir como vítima, de me sentir como se eu fosse alguém injustiçado pela história, eu pude confessar o meu pecado e enfrentar face a face o meu pecado e as dores que dilaceravam o meu coração. O que é que você faz, irmão, com a sua história? Com os momentos graves, de dores, de falta de solução, de crise que continua, o que é que você faz? Queria desafiar você nessa noite, ou melhor, nessa manhã. Desafiar você, a você se colocar diante de Deus dizendo: eu quero enfrentar, Senhor. Eu quero resgate da minha história. Eu quero resgate da minha história. Eu não vou ficar lá fingindo que nada aconteceu. Senhor, eu quero ser resgatado. Intervenha. Eu queria convidar você a encarar de frente a sua história, encarar de frente esses momentos negros que talvez você esconda, você finja que ninguém precisa saber. Eu queria convidar você a encarar de frente. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Eu vou repetir porque isso é Bíblia, isso está escrito em Provérbios: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará do Senhor misericórdia. Deus vem ao encontro com misericórdia. Vamos enfrentar a vida de frente, mas vamos enfrentar a vida a partir do Natal, a partir da descida de Deus. Deus veio habitar entre nós. Feliz presença de Deus na sua vida, irmão. Feliz Natal. Vamos orar, irmão? Você pode ficar de pé, a gente vai orar, eu já vou encerrar. Ó Deus, tu sondas e conheces nosso coração, sabes o deitar e o levantar. Temos aqui, Senhor, muitas situações que precisam ser resolvidas, estão diante de nós, não sabemos o que fazer, estamos fugindo como pássaro, buscando algum abrigo. Hoje, Deus, diante da tua palavra, somos confrontados e é requerido de nós uma nova postura. Ó Pai, eu peço ao Senhor que, por favor, nos dê um novo coração, um coração que não se apequena diante da luta, um coração que não fica medíocre diante da dor, mas um coração que crê, um coração que é suficientemente pequeno para crer, para saber que Deus é grande, para saber que o Senhor é fiel, para saber que o Senhor intervém, para saber que Deus, tu estás na nossa história e tu és o nosso grande, grande libertador. Deus, venha ao nosso encontro, nos abençoe. Quem sabe nesses dias o Senhor pode começar a resgatar e proporcionar novos momentos, novos resgates, novas aptidões na nossa alma, Senhor. Tira-nos dessa zona de conforto que criamos para nós, que nos faz tão medíocre, Senhor, e nos faz, no nome do Senhor Jesus, cheio de ousadia e intrepidez, para em tudo glorificarmos o teu nome, no nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si mesmo. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmão.